Casinha Pequeninha, cantado por José Kreis, disco da Casa Edson. Olha, bom dia, é? Bom dia, senhor. Como vai o amigo? Oh, está complicada. O que deseja? Quem é o senhor? Me faz um secreto, gabidono da Idônia. Me disserem que é aqui a casa da Hartkip, é aqui mesmo? É sim, senhor, é aqui mesmo. Rua dos Atrás, número 289. Ou venho um vez para cantar uns motinhos na gramofone. Ah, sim, pois não. Vamos experimentar. Mas, senhor, me desculpa se às vezes eu não canto direito e vai errar os palavras. Não, não, não há perigo. Vai bem, vai bem. Então eu vou cantar. Pronto, mas o que é que o amigo vai cantar? Eu vou cantar... Espera um vez. Deixa me lembrar primeiro. Ah, o Casinha Pequenininha. Pois sim, muito bem. A Casinha Pequenininha. Pronto, seu Freud. Vamos gravar. Oh, onde lembro do casinho pequenininho, onde a nossa avó nasci. Oh, onde lembro do casinho pequenininho, onde a nossa avó nasci. Tinha uma fogueira da lata, que coitada de saudade, já morri. Tinha uma coqueira da lata, que coitada de saudade, já morri. Muito bem, você promete, muito bem, nem parece alemão. Obrigado, senhor, obrigado. Tô não te lembre a morena do pequena, casinha onde eu nasci. Oi, não te lembre a morena do pequena, casinha onde eu nasci. Daquela enorme mangueira alta de ronde candei, a se perdeu. Daquela enorme mangueira alta de ronde candei, a se perdeu. Olha, fina violão direito, rapaz, que está muito encantalhada. Oh, não te lembre da cantar e da trinar, da mimosa no ensinol. Oh, não te lembre da cantar e da trinar, da mimosa no ensinol. Que cantando e assopiando anunciavam vida no sol. Que cantando e assopiando anunciavam vida no sol. Você é um talento, só precisa endereitar a língua. Eu vou endereitar inteira. Tu não te lembre do churra, ô bechurra, que tu fiz com a dor. Oi, não te lembre do churra, ô bechurra, que tu fiz com a dor. Daquela peixe demorada, disfarçada, que rasguei a nossa amor. Daquela peixe demorada, disfarçada, que rasguei a nossa amor. Então, senhor, você, seu rato, é? Muito, vai, muito bem, bem. Bem, então de logo, é? Sim, senhor, muito bem, até logo.